passa 298. Salvador, Guardião 01. Guardião 01 na Salvador, na escuta. Decolou de Salvador, vai crescer na questão do litoral, na nossa cidade de Itapuã. Você até fazer um patrulhamento inicialmente em Salvador e depois chamar para seguir para Simão Filho. Aqui em Salvador a intenção é manter o 810. Vocês condicionalizam para seguir em litoral? Afirmo. Reporte Farol da Barra. Portará Farol, 01. Porta 298, chama Centro Recife, frequência no 2545, alterno 2685. Chama na Centro Recife, no 2545, alterno 2085, Azul 4298, obrigado, boa noite. Controle Oceania 6303. Siga. Um pouco atrasado hoje, será que o senhor não coordena pra gente voar direto pro Adbride? Aguarde. Obrigado. Canal 6313, vou direto pro Brinde, suba restrito nível de voo 320. Direto Brinde, 320, respeito, 6313. Obrigado. 3, 1, 3, centro Recife, 1251, alterno no 3395. 251, 3395, obrigado. Gente, Guardião 01, prossiga. Salvador, boa noite, Dona 074, qual é o uniforme para Guarulhos? Dona 074, muito boa noite. Para Guarulhos, temos autorizado nível 360. O senhor vai decolar da 10, cumpre o perfil da saída da Euleda Bridge, onde intercepta Bezulu 16, Bravo Hotel Zulu 13. Aciona 5520 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Autorizado 360 para Guarulhos, decolada 10, com curva direita na Del, de Breda, depois intercepta Zulu 16. Boa, Bravo Hotel Zulu, após 3, aciona 5520, controle 198, vou no 074. Quando já mais correto, me chama quando totalmente pronto para o push no 2. Pode ser, 74. Fala, Salvador, aí, 5972, Rio 5972 para o Galeão, está autorizado. O senhor vai decolar da 10, cumprir o perfil da saída da El, Leda, Eud, onde intercepta Peruísque 50 e prossegue conforme rota. Aciona código 5520 no transponder, 119.8, a frequência do controle. Eu recebi sua mensagem baixa, só confirmando o transponder, é o 5527. 5527, obrigado. Obrigada, chama quando pronto pro push no pátio 3. Prossiga. Ciente do Atis, autorização para Recife. 3305 para Recife, tem autorizado nível 330. O senhor vai decolar da 10, cumprir o perfil da saída Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda. 5521 é o código transponder, 119.8 é a frequência do controle. Então, 330 está autorizado conforme o plano de voo que se constitui Aracaju e depois direto Recife. Decola da 10 com curva esquerda na Puca, Aracaju, 5521 ao transponde, 119.8 é o controle de saída. Puta 305, o perfil da saída é Puca, Aracaju e após Aracaju, é pelo risco 58, conforme rota. Gente, após Aracaju, upper, o uísque 58, conforme o plano, tá? 3305. Chame quando totalmente pronto, por gentileza. Chamaremos quando totalmente pronto. Confirmando o controle de saída, 119.8. Afirmo. Apollo aí, 5972, na parte de trás, que está na posição 2. Autorizado, congestionamento até uma tarde, 5972 a Rio. Resumo 78, livre descida 2000 pés, ajuste no 013. Salvador, tá, 3. No 3178, desça 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Resumo 78 autorizada final no zero. Nascimento, agora na 074, estamos em 2. Voo no 074, vai aguardar por gentileza, tem uma aeronave da Rio, já está prestes a iniciar o tráfego, vai manter no escuta e aguardar por gentileza. Ok, graças, vai aguardar, 74. Prazo 7 para ataque 304, alternando Guarulhos. 04, 3 horas e 35, alternando Guarulhos. Vai seguir em frente em Índia e Alfa, quando no ponto de espera, 118 decimal 95. O altímetro marca agora 1013. Salvador, voo no 074, estamos confirmando, é o 67 da Rio? Afirmativo, mesmo da passagem, retaguarda, ok? Não. Após a passagem do mesmo, está autorizado o início do push. Ok, vai dizer que autorizado o sistema, voo no 074. Visu 78, final, torre 1895. 2 Salvador, boa noite, tá 3, 1, 7, 8, estabilizado, roteiro de terra. Tá 3, 1, 7, 8, livre pouso no 0, vento 0, 9, 0 graus, 0, 8, nós. Livre pouso, tá 3, 1, 7, 8, passar pra lá. Rio 5972, mantenha ponto de espera.